Ficheiro 13, segunda parte. Os pretendentes ao trono. Le Havre, França, fevereiro de 1744. Página 103, capítulo 6. A fazer ondas. Pão, balbuciei debilmente, mantendo os olhos bem cerrados. Não houve reação do objeto grande e quente ao meu lado, além do sopro quase imperceptível da sua respiração. Pão! Repeti um pouco mais alto. Os cobertores da cama subiram e desceram de repente, e eu agarrei a borda do colchão e enrijeci todos os músculos, esperando estabilizar as guinadas dos meus órgãos internos. Ruídos de alguém a andar aos tropeções e remexer atrapalhadamente com as mãos vieram do outro lado da cama, seguidos do deslizamento de uma gaveta, uma exclamação abafada em gaélico, o baque surdo e macio de pés descalços em pranchas de madeira e depois o afundamento do colchão sob o peso de um corpo pesado. Toma-se a cenar, disse uma voz ansiosa. E eu senti o toque de uma crosta de pão seco contra o meu lábio inferior. Estendendo as mãos às cegas sem abrir os olhos, agarrei o pedaço de pão e comecei a mastigá-lo com cuidado, forçando cada dentada que me engasgava a descer pela garganta seca. Sabia muito bem que não devia pedir água. As bolas ressequidas de farelos de pão desciam gradualmente pela minha garganta e acomodavam-se no meu estômago, onde permaneciam como pequenos montes de lastro. Os movimentos das minhas ondas internas, que me causavam ânsias de vómito, aos poucos iam-se acalmando e, por fim, as minhas vísceras pararam, ancoradas. Abri os olhos, deparando-me com o rosto ansioso de Jamie Fraser, pairando a alguns centímetros acima de mim. Ah! Exclamei, sobressaltada. Tudo bem? Perguntou ele. Quando balancei a cabeça e comecei debilmente a sentar-me, ele passou o braço pelas minhas costas para me ajudar. Sentando-se ao meu lado, na rústica cama da estalagem, puxou-me delicadamente para junto dele e alisou os meus cabelos desgrenhados pela noite de sono. Pobrezinha, disse ele, um gole de vinho ajudaria? Há um frasco de vinho do Reno no meu alforje. Não, não, não, obrigada. Tive um leve estremecimento perante a ideia de beber vinho do Reno. A simples menção do vinho fazia-me sentir o cheiro de seus vapores escuros e adocicados e forcei-me a sentar direita. Logo ficarei bem, disse eu com uma animação forçada. Não te preocupes, é normal as mulheres grávidas sentirem enjoos de manhã. Com um olhar duvidoso na minha direção, Jamie ergueu-se e pegou nas suas roupas que estavam no banco junto à janela. França, em fevereiro, é fria como o inverno congelado, e os vidros de bolhas da janela estavam recobertos com uma espessa camada de cristais de gelo. Ele estava nu, e uma onda de arrepio roçou os seus ombros e levantou os pelos ruivo-dourados de seus braços e pernas. Entretanto, acostumado ao frio, nem tremeu, nem se apressou, enquanto vestia a camisa e calçava as meias. Parando a meio do ato de se vestir, voltou até à cama e abraçou-me rapidamente. Volta a dormir, sugeriu. Vou mandar a camareira subir para acender a lareira. Talvez consigas descansar um pouco depois de comer. Já não vais enjoar mais, não é verdade? Eu não tinha a certeza, mas sacudi a cabeça com confiança para o tranquilizar. Não, acho que não. Lancei um olhar à cama. As colchas, como a maior parte dos agasalhos fornecidos pelas hospedarias, não estavam muito limpas. Ainda assim, as moedas de prata da bolsa de Jamie tinham-nos assegurado o melhor quarto da estalagem, e a cama estreita era forrada de penas de ganso, em vez de lã ou palha. Talvez me deite um pouco, de facto, murmurei, tirando os pés do chão gelado e enfiando-os por baixo das colchas à cata da última réstia de calor. O meu estômago parecia ter-se acalmado o suficiente para eu arriscar beber um gole de água e assim enchi uma caneca do jarro rachado do quarto. O que estavas a pisar? Perguntei, bebendo cuidadosamente. Não há aranhas aqui, há? Enrolando o quilte à volta da cintura, Jamie sacudiu a cabeça. Nada, disse. Tendo as mãos ocupadas, inclinou a cabeça em direção à mesa. Era só um rato. Acho que estava atrás do pão. Olhando para baixo, vi a forma cinzenta e lânguida no soalho, uma pequena pérola de sangue brilhando no focinho. Dei um salto da cama mesmo a tempo. Tudo bem, disse debilmente alguns instantes depois. Já nada tenho no estômago para vomitar. Lava a boca se acenar, mas não engulas água, pelo amor de Deus. Jamie segurou a caneca para mim. Limpou-me a boca com um pano, como se eu fosse uma criança pequena e suja. Em seguida, ergueu-me nos braços e colocou-me com cuidado de volta na cama. Franziu o cenho para mim com um ar de preocupação. Talvez seja melhor eu ficar aqui, disse. Posso mandar avisar. Não, não, eu estou bem, retorqui. E estava. Por mais que me esforçasse para não vomitar pela manhã, não conseguia manter nada no estômago por muito tempo. No entanto, depois de a crise passar, sentia-me completamente restaurada. Para além de um gosto amargo na boca e os músculos abdominais um pouco doridos, sentia-me perfeitamente normal. Atirei os cobertores para o lado e levantei-me para o comprovar. Estás a ver? Vou ficar muito bem. E tu precisas de ir andando, afinal, não podes deixar o teu primo à espera. Começava a sentir-me animada outra vez, apesar do ar frio a zumbir por baixo da porta e sob as pregas da minha camisola. Jamie ainda hesitava, relutante em deixar-me. Então aproximei-me e abracei-o com força. Tanto para o assegurar de que estava bem, mas também porque ele era deliciosamente quente. Brrr, lancei. Como pode estar quente como uma torrada, com apenas 1 quilo de vestido? Também estou de camisa, protestou, sorrindo para mim. Ficámos abraçados por um instante, desfrutando o calor um do outro, no frio tranquilo do começo de uma manhã em França. No corredor, os ruídos da camareira transportando uma caixa de gravetos para a lareira aproximavam-se. Jamie mexeu-se um pouco, pressionando o corpo contra o meu. Por causa da dificuldade em viajar no inverno, ficámos quase uma semana na estrada de Sainte-Anne a Le Havre. E entre as chegadas tarde da noite, em lúgubres hospedarias, molhados, sujos, trêmulos de fadiga e frio, além de despertar cada vez mais atabalhoado, à medida que os meus enjôos matinais pioravam, mal nos tínhamos tocado desde a nossa última noite no mosteiro. Vem para a cama comigo, convidei ternamente. Ele hesitou. A força do seu desejo era evidente através do tecido do quilte, e as suas mãos estavam quentes sobre a pele fria das minhas, mas ele não fez menção de me tomar nos braços. Bem, disse em dúvida. Tu também queres, não é? Disse, deslizando a mão fria por baixo do quilte dele para me certificar. Ah, sim, quero. A prova evidente confirmava esta declaração. Ele gemeu baixinho quando coloquei a mão entre as suas pernas. Ah, meu Deus, não faças isso, Sassenach. Não vou conseguir tirar as mãos de cima de ti. Abraçou-me com força, envolvendo-me com os seus longos braços. E puxando-me o rosto contra as dobras da sua camisa, macias e brancas como a neve, com o perfume suave da roupa lavada e engomada pelo irmão Alfonso no mosteiro. E tens de tirar as mãos, porventura? Disse eu, a voz abafada no linho da camisa. Tens uns minutinhos, não tens? É apenas uma cavalgada curta até às docas. Não é isso, disse ele, ajeitando os meus cabelos rebeldes. Ah, estou demasiado gorda? Na realidade, a minha barriga estava quase plana e eu estava mais magra do que o normal por causa dos enjôos. É porque então? Não, disse ele, sorrindo. Falas muito. Inclinou-se e beijou-me. Depois ergueu-me nos braços e sentou-se na cama, mantendo-me ao colo. Deitei-me e puxei-o resolutamente para cima de mim. Claire, não, protestou. Quando lhe comecei a abrir a fivela do quilte, olhei-o espantada. Mas por que não? Bem, disse embaraçado, corando um pouco. A criança, quer dizer, não quero magoá-la. Eu ri. Jamie, não a podes magoar. Ainda não tem o tamanho da ponta do meu dedo. Ergui o dedo para ilustrar. Depois usei-o para traçar a linha cheia, curva, do seu lábio inferior. Ele agarrou a minha mão e inclinou-se bruscamente para me beijar, como se quisesse apagar as cócegas provocadas pelo toque do meu dedo. Tens a certeza? Perguntou. Quero dizer, fico a pensar que ele não iria gostar de ser abanado de um lado para o outro. Ele nem vai notar, assegurei-lhe, as mãos novamente ocupadas com a fivela do quilte. Bem, se tens a certeza. Ouviu-se uma batida decidida na porta e, com um impecável senso de oportunidade gaulês, a camareira entrou, empurrando a porta de costas, arranhando descuidadamente a porta com um toro de lenha quando se virou. Pelas superfícies marcadas da porta e do batente, tudo indicava que aquele era o seu método de operação costumeiro. Bonjour, monsieur, madame, murmurou, com um comprimento de cabeça em direção à cama, enquanto arrastava os pés a caminho da lareira. Tudo bem para algumas pessoas, dizia a sua atitude, mais eloquente do que palavras. Acostumada por esta altura à naturalidade com que as criadas tratavam a visão dos hóspedes de uma estalagem, em qualquer condição de roupas de dormir, murmurei simplesmente: Bonjour, mademoiselle, em resposta, e deixei-a prosseguir. Também soltei o quilte de Jamie e deslizei para baixo dos cobertores, puxando a colcha para cima para esconder as minhas faces ruborizadas. Possuidor de maior dose de sangue frio, Jamie colocou uma das almofadas estrategicamente sobre o colo, apoiou os cotovelos sobre ela, descansou o queixo nas palmas das mãos viradas para cima e começou a conversar amistosamente com a camareira, elogiando a cozinha da casa. E onde comprou vocês o vinho, mademoiselle? Perguntou educadamente. Aqui e ali. Ela encolheu os ombros, enchendo rapidamente de gravetos os espaços sob os pedaços de madeira com grande prática. Onde for mais barato? O rosto gordo da mulher enrugou-se ligeiramente quando lançou um olhar de esguelha a Jamie, de onde estava junto à lareira. Foi o que eu imaginei, disse ele, rindo para ela, que resfolegou achando graça. Aposto que posso manter o preço que estão a pagar e dobrar a qualidade, sugeriu ele. Diga à sua patroa. Uma das sobrancelhas ergueu-se com ceticismo. E qual é o seu preço, monsieur? Ele fez um gesto inteiramente gaulês de autossacrifício. Nada, mademoiselle. Vou visitar um parente que vende vinho. Talvez eu possa propor-lhe um novo negócio e assim garantir as boas-vindas, não é verdade? Ela concordou, balançando a cabeça, vendo a sabedoria daquelas palavras, e resmungou quando de joelhos se levantou. Muito bem, monsieur, falarei com a patronne. A porta fechou-se com um baque atrás da criada, ajudada por um hábil volteio dos seus quadris ao passar. Pondo a almofada para o lado, Jamie levantou-se e começou a afivelar o quilte outra vez. Aonde pensas que vais? Protestei. Baixou os olhos para mim e um sorriso relutante arredondou-se-lhe na boca. Ah, bem, tens a certeza de que estás disposta, Sassenach? Estou se tu estiveres, respondi, incapaz de resistir. Fitou-me severamente. Só por isso eu deveria sair imediatamente, disse ele. No entanto, ouvi dizer que se deve fazer as vontades das mulheres grávidas. Deixou o quilte cair no chão e sentou-se ao meu lado, apenas de camisa, a cama rangendo sob o seu peso. O seu hálito ergueu-se numa leve nuvem, quando afastou a colcha e me abriu a frente da camisa, expondo os meus seios. Inclinando a cabeça, beijou cada um, tocando o mamilo delicadamente com a língua, fazendo-os erguerem-se, como que por magia, um rosa escuro avolumando-se contra a pele branca do meu seio. Meu Deus, são tão bonitos, murmurou, repetindo o processo do outro lado. Segurou-os com as duas mãos em concha, admirando-os. Estão mais pesados, disse, só um pouco. E os mamilos estão mais escuros também. O seu dedo indicador traçou a curva de um único pelo fino e claro que se erguia perto da auréola escura, prateado à luz branca da manhã. Levantando a colcha, rolou o corpo para o meu lado e eu virei-me, encaixando-me nos seus braços, agarrando as curvas sólidas das suas costas, deixando as minhas mãos envolverem-lhe os músculos firmes das nádegas. A sua pele nua estava fria pelo ar da manhã, mas a pele arrepiada alisou-se sob o calor do toque das minhas mãos. Tentei trazê-lo imediatamente para mim, mas ele resistiu delicadamente, forçando-me a deitar-me na almofada enquanto mordiscava o meu pescoço e orelhas. Uma mão sua deslizou pela minha coxa, o tecido fino da camisa escorregando em ondas macias conforme ele avançava. A sua cabeça baixou-se mais e as mãos carinhosas abriram as minhas coxas. Estremeci por um momento quando o ar frio atingiu a pele nua das minhas pernas. Depois relaxei completamente sob a exigência quente da sua boca. Os seus cabelos estavam soltos, ainda não os prendera na nuca com um laço, como costumava usar durante o dia, e os fios ruivos e macios roçavam as minhas coxas, excitando-me. O peso sólido do seu corpo descansava confortavelmente entre as minhas pernas, as mãos grandes envolvendo a curva dos meus quadris. Um som interrogativo veio de lá de baixo. Arqueei os quadris em resposta e uma breve gargalhada roçou a minha pele com o seu calor. As mãos deslizaram para baixo dos meus quadris e ergueram-me. Deixei-me relaxar e o pequeno tremor cresceu e espalhou-se, elevando-se em segundos a um prazer que me deixou lânguida e ofegante, a cabeça de Jamie descansando na minha coxa. Ele esperou um instante para que eu recuperasse, acariciando uma curva da perna antes de retornar à sua tarefa autoimposta. Alisei os cabelos caídos para trás, acariciando aquelas orelhas tão inadequadamente pequenas e bem torneadas para um homem tão corpulento e rústico. A curva superior ardia com um róseo translúcido e amortecido, e eu corri o polegar pela borda da curva. São pontiagudas, observei. Só um pouco, como as de um fauno. Ah, é? Disse, interrompendo o seu trabalho por um instante. Queres tu dizer como as de um pequeno veado, ou aquelas coisas que se vê nas pinturas clássicas com pernas de bode que perseguem mulheres nuas? Ergui a cabeça e olhei para baixo, pelo tumulto de cobertas reviradas, camisola e corpos nus, para os olhos de gato azul escuros, brilhando acima dos cachos úmidos de cabelos castanhos. Se a carapuça serve, disse eu, usa. Deixei a minha cabeça cair de volta sobre a almofada, conforme a gargalhada abafada que se seguiu vibrou pela minha pele, agora extremamente sensível. Ah! Exclamei, esforçando-me para me erguer. Céus, Jamie, vem cá. Ainda não, disse, fazendo alguma coisa com a ponta da língua que fez com que o meu corpo se contorcesse incontrolavelmente. Agora, disse eu. Ele não se deu ao trabalho de responder e eu já não tinha mais fôlego para falar. Ah, exclamei, pouco depois. Isso é. Ótimo, murmurei. Vem cá. Não, eu espero, disse ele, o rosto invisível por trás do emaranhado ruivo e canela. Gostaria que eu. Jamie, disse, quero-te agora, vem cá. Com um suspiro de resignação, ergueu-se sobre os joelhos e deixou que eu o puxasse para cima, reclinando-se por fim com o peso sobre os cotovelos, mas confortavelmente sólido em cima de mim, ventre e lábios unidos. Abriu a boca para protestar, mas beijei-o prontamente e ele deslizou entre as minhas coxas antes que pudesse controlar-se. Gemeu baixinho de prazer involuntário ao entrar em mim, os músculos retesando-se ao agarrar os meus ombros. Era gentil e vagaroso, parando de vez em quando para me beijar de modo apaixonado, movendo-se de novo apenas diante da minha urgência silenciosa. Corri as mãos suavemente pela curva das suas costas, com cuidado para não pressionar as feridas novas ainda por cicatrizar. Os músculos longos das suas coxas tremeram ligeiramente contra os meus, mas ele continha-se sem se querer mover tão depressa quanto precisava. Ergui os meus quadris contra ele para o trazer mais fundo. Jamie cerrou os olhos e a testa franziu-se-lhe um pouco em concentração. A boca estava entreaberta e a respiração vinha pesada. Não posso, disse. Ai, meu Deus, não posso mais. As suas nádegas contraíram-se de repente, tensas, sob as minhas mãos. Suspirei de puro prazer e puxei com força contra mim. Estás bem? Perguntou alguns instantes depois. Não vou quebrar, sabes? Disse eu sorrindo, fitando-o nos olhos. Ele soltou um riso rouco. Talvez não, Sassenach, mas talvez eu possa quebrar. Abraçou-me com força, o rosto pressionado contra os meus cabelos. Puxei a colcha e enrolei-a em volta dos seus ombros, fechando-nos numa bolsa de calor. O calor do fogo na lareira ainda não tinha alcançado a cama, mas o gelo na janela estava a derreter e as bordas da fina camada de orvalho congelado transformavam-se em cintilantes diamantes.